O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Confrades do Rock, estamos começando mais uma Confraria do Rock Taboca City, edição 19, trazendo aqui um convidado muito mais do que especial, Ricardo Dantas, além também do grande Jack. Fala aí, Rockerada. E da Rosa. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo jóia, Rosa. E você, Jack, tudo bom? Tudo em paz, amigo Ricardo, tudo tranquilo. Axé. Axé. Mas antes também, um outro grande especialíssimo aqui, ó. Que voz, que agitação, que swing, gente. Gostaram aí? Muito. Tá na moda, né? Novela das seis aí, discoteca aí, né? É verdade. Lembra de Ugi? Ugi, né? Ugi. Isso, voltou. Ugi. Qualquer semelhança é mera coincidência. Gostaria do champanhe no gelo, salgados e doces. Escolhe também o melhor vestido, ó, vai. Boca vermelha, sensual, um brilho nos olhos, você está demais. Demais mesmo. Olá, alegre em sedas, assim desbundar, a festa nunca vai acabar. Ai. Aí é o tal do Ronaldo Rezedá. Ronaldo Rezedá. Marrom Gacê. Morreu, né? Morreu. Morreu? Morreu. Tadinho do bichinho, morreu. Glacei tudo. Levou. Levou, é. Ator e bailarino, rapaz. O cara morreu, sabe como, velho? Em decorrência de um tumor cerebral maligno. É mesmo? Ave Maria. O cara é novinho, 38 anos de idade. Deus o tenha. Agora. Deus o tenha. É isso aí. E o Lourum, um abraço. Você gostava? Muito, passei muito isso aí, esse rock. Esse rock, né? Vá com um calma. Rock meio. Vá com calma, que depois vai levar uma mais pesada, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, vocês perceberam aí do nosso convidado, que você já deve saber, Ricardo Dantas. Esse rapaz aí que é nascido aqui em Itabuna, um aquariano que escreve poesias, formado em letras. Ele também é professor da rede pública aí, sabe muito bem quais são as dificuldades, os problemas, né? Os acertos, talvez, né? Nossa educação do país. É seminarista, babalorixá. É tudo 6 em 1, 7 aí, 8, né? Não, Ricardo, como é que está? Tudo na paz, tudo ótimo. Um axé de Oxalá, na paz de Deus, na paz de Já. Essa mistura baiana, brasileira, tá tudo em paz. Nagô. Tudo em paz, tudo tranquilo. Então, que passou de seminarista para babalorixá. Imagina aí, né? É muita coisa para tratar. Deve ter sido interessantíssimo isso. Ai, é uma reviravolta 300 mil graus. Porque foi uma viagem muito, muito interessante. Mas. Vamos abordar oportunamente. Vamos. Exato. Eu acho que vamos começar um pouquinho de trás para frente, porque nos dias de hoje, apesar dessa revelação, né? Com o passar do tempo, da maturidade do senhor aqui, desse rapaz, senhor, que isso? Quantos anos, Ricardo? 41. Tá igual a mim que teve 51. Você tem 51 já? Tem 51 mesmo. Uma boa ideia. Essa voz de garotão? É uma voz de. Locutor de motel. Diga aí, locutor. Vai, locutor. E quanto, entre outras coisas aqui no cotidiano, qual a faixa etária mesmo dos seus alunos? Bom, eu tenho alunos do primeiro grau, tenho do segundo grau e tive também uma experiência com o terceiro grau. Então, assim, no primeiro grau eu trabalho no nono ano, a média é 16, 17 anos. O segundo grau também às vezes oscila isso, para 17, 18 anos, mas a média é essa. Você também deu aula em cursinho, se não me engano? Foi, duas escolas particulares aqui em Itabuna. É. Mas assim, enjoei pra caramba. Como assim? Cursinho nunca mais. Por quê, rapaz? Porque é um povo tedioso. que muitos estão ali só pra aproveitar o dinheiro do pai e namorar. Alguns têm interesse, claro, mas a maioria ali é 0% de interesse. E assim, escola particular é uma escravidão muito grande, eu tô fora. Os senhores feudais foram embora na minha concepção. Eu agora sou livre. Oh, já viu aí? Oh, É. Escrava Anastácia. Ele tem um negro em si, né? Todo. Imagina. Não necessariamente nessa ordem. Ai, ai. Ô, Rosa. Oi. Você também tem um negro todo em si? Acho que todo mundo tem, né? Todo mundo, né? Né, Rosa? Eu não tenho essa cultura, não, minha amiga. Essa cultura. Eu não sei não, tem. Acho que tem sim. Tem, Jack, você? Eu ainda não encontrei o meu, então. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu fico imaginando assim, entre outras coisas, em relação à questão da vida cotidiana de escola, esse advento aí dos computadores, principalmente a internet aí, como é que tá o nível desse povo, hein? Olha, assim, o professor, na verdade, a gente que é dessa idade, 41, 42, 50 anos, por aí, na verdade a gente é considerado um imigrante, né, tecnológico. É. Né? A gente é imigrante tecnológico, enquanto o nosso aluno, ele é um nativo digital, um nativo tecnológico. Então, o computador, na verdade, ele tem contribuído muito para o ensino nas escolas. Inclusive, o governo propôs agora aqui na Bahia um curso de capacitação para professores em tecnologias. É um absurdo como a gente lida com a situação, porque o professor parece estar lidando com o sobrenatural, né? Muitos ali da idade da tela lascada, mas quando entram na internet, entram na proposta, se assustam. Então, alguns não têm interesse. Agora, para a minha área, por exemplo, língua portuguesa, é excelente. A língua está solta aí na internet, com todos os vícios. E língua é isso, né? É movimento. É. Mas com relação aos alunos aí, como é que está a condição deles? Tem muitas pessoas comentando que as pessoas não estão escrevendo direito, engolem palavras por conta de WhatsApp, Facebook, concordância, pontuação. Isso tudo aí tem atrapalhado você ter visto isso ou não? Não tem nada a ver e que pelo contrário. Sim, na verdade essa questão de escrever sem ou com palavras, isso não é de agora, né? Na minha época eu tinha colegas que já faziam isso. Agora, o que a gente percebe mesmo é que essa contração que eles fazem, né, do você, por exemplo, para você, valeu, vleu, não compreendo aquilo. Como é que é a história? Vleu, valeu. Vleu, vleu. Às vezes o vício é tão grande com a comunicação na internet, na escrita ou outro suporte, que eles acabam escrevendo isso, reproduzindo. Mas aí eu acho que o papel é do professor, porque é o professor que é o mediador desse universo. Então ele precisa estar preparado também para a tecnologia para poder discutir em sala de aula com essa galera. Mas a turma geralmente está boa, viu? Está mais crítica. Ah, é? É. Que bom. Muito mais crítica, muito mais aguçada, até porque o mundo global está aí, né? Você abre a internet, você vai em todos os mundos, todos os universos. Você também ensina para surdos, né? Como é que é isso? Então, eu trabalho com alunos surdos. Eu sou professor de língua portuguesa para alunos surdos. Aí é que tá o negócio. É uma delícia, Jack. Me desenvolva aí um pouco. Porque, rapaz, como é que é esse negócio? Porque é pela linguagem de sinais. Como é que é esse negócio, pelo amor de Deus? Então, adorei ser baianês. Essa mistura. Veja bem, na verdade o aluno surdo, ele é detetor de uma língua de sinais, que é a Libras, né? Uhum. É língua brasileira de sinais, abreviada em Libras. E a partir dessa Libras, ele consegue conectar-se com o mundo, com seus pares, que são os outros surdos. E a escola, existem leis que o sistema obriga aos professores de se capacitar em língua de sinais para ensinar a língua portuguesa para surdos. Certo. Como é uma língua visoespacial e trabalha com as mãos, muitos professores não têm a habilidade Então reclamam, e às vezes a gente encontra aluno surdo na sala de aula, o professor vem reclamar, que não sabe entender o que o aluno está dizendo. Mas ensinar português para surdo é uma condição de bilinguismo, né? Só que a diferença entre ser bilíngue é que ele é um nativo brasileiro, ele não é um estrangeiro, então ele nasceu no Brasil, ele é dono de uma língua de sinais, a Libras, e ele também, na escola, tem o direito de conhecer e aprender língua portuguesa como L2. Ou seja, L1 é a Libras e L2 é a língua portuguesa. Então, esse bilinguismo faz com que esse aluno surdo ele consiga se comunicar tanto em sinais quanto em língua portuguesa através da escrita, certo? Já que ele não fala, ele escreve. Certo. E os sinais, ao que entende, se comunica tranquilamente. É muito bom trabalhar com surdos. Eu penso em mim, extremamente complicado você ensinar português, gramática, verbos, acentuação, pontuação, esse tipo de coisa, em sinais. Rapaz, eu tenho de fazer com a Rosa, acreditar que tá gravando. Acredita, entendeu? Rosa. Na verdade, é fácil, Diego. Por quê? Porque a língua de sinais, ela é composta também por esses mesmos elementos. Aí fica fácil, é tranquilo. E outra coisa, assim, quando você começa, você se envolve de tal forma que a dificuldade se esvai, entendeu? Mas sabe o que é isso, Ricardo? É o diabo da ignorância. Pronto. É porque, como eu não sei, entendeu? E pra mim, aquelas... Eu não tenho habilidade realmente de fazer... Libras, eu não tenho habilidade. Então, você não tem habilidade com as mãos, não, Jack? Rapaz, nenhuma, habilidade, Jack. Mano, nenhuma, não vou dizer nenhuma. Você não bate nem ovo. Pois é, nenhuma, não vou dizer quase nenhuma. Eu vou dizer você só bate com uma, não vai com as duas, não? Não, ambidestro não sou, né? Maravilha. O que você acha da diferença desses dois mundos, dois tipos de didáticas, né? Diferentes, porque são mundos diferentes. Qual você mais prefere, que você está mais curtindo ainda, clássica ou de surdos, para ensinar? Eu gosto das duas, né? Eu sou apaixonado pela língua portuguesa, pela fala, pela poesia, pela escrita. E também sou apaixonado por livros, porque os alunos surdos, quando fazem poesia, quando cantam, por exemplo, com as mãos, eu me apaixono, né? E os alunos cantando é uma coisa muito linda. Você fala, cantando como? Se eles não falam. Mas eles cantam com as mãos, eles têm o movimento da música. Se for uma música muito rápida, por exemplo, for um rock, eles fazem o movimento, a batida do rock com as mãos. Se for uma música clássica, eles fazem o clássico. Tendo, claro, uma pessoa ali à frente para poder estar acompanhando, entendeu? Sim. Então. E eles não ficam também, fica... Não? Ficam, exatamente. Legal. Só batendo. Pelo amor de Deus, né? Não. Sacanagem, viu? Por favor, não é de maldade, não, tá? É maldade, sim. Não, que é isso? Eu tô falando porque quando eu ouço alguns... Você já pegou alguma... Alguém já pegou alguma surda muda aí? Alguém já pegou? Não, algum não. Surdo mudo? Não. Pegou em que sentido, Eric? Rapaz, sexualmente falando, Eric? Não, rapaz, conversando, pra conversar. Ah, sim, maldade. Tô com pena de Rosa, viu, Rosa? Só tô ouvindo. Você só tá ouvindo, Rosa? Ela tá treinando Libras lá pra ver se... Deve estar. Você nunca se comunicou com o surdo e mudo? Você comunica, não? Eu nunca tive essa experiência, não, infelizmente. É, né, Rosa? Eu trabalho com pessoas com doenças mentais, alguma coisa assim, esse tipo de coisa, mas com surdo e mudo, eu nunca tive essa experiência. Agora, eu ouvi dizer que o mudo, apesar de não falar tanto, ele usa muita língua, é verdade? Totalmente. Por isso que ele não é surdo mudo, ele é só surdo. Ai, ai, imagina. Viu? Tá vendo? Rapaz, o cara tá cheio de pegadinha aqui do lado. Não, que é isso. Eu também sempre ouvi que também aquela pessoa calada come duas vezes. Silêncio profundo. Eu acho que daqui come aqui até três vezes, viu? Que ele tá mais silêncio. Quatro. Ô, Rosa. Oi. Posso fazer uma pergunta a você? Pode. Permite o jogo? Essa inferência? Pode. Então, pode. Você falou que trabalha com pessoas... Trabalho em CAPES. Ah, você trabalha em CAPES? Trabalho. Que delícia, Rosa. Eu já trabalhei em CAPES aqui em Itabuna. É mesmo? Sim. Tanto já trabalhei com infantil, agora tô com álcool e drogas, que é, né? Nossa, que mais delícia. De adulto. Sim, olha aí. CAPES pra adulto tem CAPES... Para álcool e drogas e infanto juvenil também. Isso, e aqui a gente tem o CAP, que é que é para alunos especiais, mas surdos, né? O foco é a surdez. Que só o CAP, Centro de Apoio Psicopedagógico. Isso. Obrigado pela tradução. Isso. Adoro legenda. É, isso. Tem gente que não sabe, né? Aí você fala CAPZI, ué, nem sabe o que é CAPZI, que seria isso aí, Centro de Atenção Psico. É, exatamente. Social infantil. Infantil, exatamente. Perfeito. Por isso que Rosa não tem nenhum problema conosco. Aqui só tem gente anormal. Com certeza, era isso que eu ia falar. Ainda bem. É, ainda bem que eu sou anormal. Ainda bem. E além de ser surdo e mudo e gente anormais, a gente vai trazer aqui para romper esse silêncio, né? Iniciando aqui esse nosso primeiro set list, abrindo com The Brian Jonestown Massacre, The Hand Mad Then, onde a segunda música também é o Public Image Limited. O Pio, né? O Pio. Com a música Rise, que o Cláudio Maeda lá de Toyota, de Japão, tá trazendo aqui pra gente o som. E pra finalizar, o Pete Townshend, aquele guitarrista sensacional. Do The Who? Yeah. Let My Love Open The Door, com Carolina Bisotto, enviando pra gente aqui. Olha, o nosso setlist dessa edição aí também tá de arrebentar, viu? A boca do balão. Então, para romper todas as barreiras do sonho dos ouvidos de quem não ouve, agora vai ouvir dessa vez, agora. Dream. Maria do Rock. Acabamos de ouvir Pete Townshend, Let My Love Open The Door, com Carolina Bisotto aí trazendo pra nós esse som, que sonzinho de anos 80, maravilhoso para os nossos ouvidos. Ah, Pete Townshend parece com nada daquele velho guitarrista do The Who. Muito legal, apesar de eu achar meio que caça-níquel, mas muito legal. Meio que caça-níquel, pop todo, meu amigo. É porque eu respeito ele. O Ricardo tava se balançando aqui na hora do som. É brincadeira, tem nada a ver com o The Who. Exatamente. Pra contrastar, o antigo Pio, né? Corize, Cláudio Maeda, lá de Toyota, do Japão. E aí eu vou fazer uma provocação pra Rosa. Oi? Aonde foi parar toda aquela rebeldia e selvageria punk do nosso amigo Johnny Lydon? Caça-níquel, como você disse aí, do Pitão. Usou minhas palavras, tá bom, bandidinho? Mas aqui, é um clássico essa música. É. Clássico, assim, nossa, acho um clássico. Estou vendo aqui que a gente tá cercado por gente que interesseira, né? É, e também o The Brian Johnstown Massacre com o Red Hand Mad Dan. O Brian Johnstown Massacre, que fez uma junção aí do grande guitarrista do Rolling Stones, né? O Brian Jones com a cidade de Johnstown, que houve aquele massacre lá nos anos 70 e 80. Lá no finalzinho dos anos 70. Foi terrível. 914 fiéis da seita do Templo do Povo, ingerido veneno, ou receberam tiro na cabeça. Brincadeira, não é desse, na Lagoiana? Nem lembrei do episódio. Verdade. É terrível, terrível mesmo. Mas aí fizeram como... Tem a ver o quê? Com Jim Jones? Jim Jones, por aí. Sim, exatamente. Isso, é fanatismo, foi? Isso aí. Em 78. É. Pastor Jim Jones. Demais. Não gosta de um negócio desse. É a fé, né? Lá só tinha corpos, né? É a fé, né? É. Teve um documentário, né, que três pessoas conseguiram fugir e deram depoimento, né, sobre aquilo. Eu vi, Rosa, isso aí, perfeito. Inclusive o Chicanismo fez uma crítica, né, com o Tintones. Justamente pedindo com dinheiro. Com certeza. E associando os pastores daqui, né, do também, Brasil, né? É tipo o Di Macia da vida, por aí. Né? Pelo amor de Deus. É claro. Né? Por aí, né? Fazendo essa associação, emendando uma coisa na outra, né? É, mas não mata fiel nenhum, não, porque afinal de contas, se ele matar fiel, como é que eles vão se sustentar? Verdade. Ainda mais com os novos templos aí, você viu em São Paulo? Ah, é, o templo de Salomão. Menino. E a família real tá morando lá, hein? Deve ser mesmo, é isso mesmo. Eu acho que nem a de Salomão era tão grande quanto aquele templo lá, viu? É, o verdadeiro templo. É, o verdadeiro esse templo. Esse é maior. Esse é maior. Sim. Não, esse que é o verdadeiro templo. Isso, ah, tá. Desculpa aí. Bom, tô doido pra falar uma coisa aqui, mas não sei se eu posso, não, mas acho que tem crente nem vai ouvir isso, né? Vai sim, vai sim. Vai, porque eu vou colocar essa edição na porta da igreja aqui. É um presente. Porque, eu sempre falo isso aqui, eu falo com todo mundo. Às vezes, no local de trabalho, tem que ter cuidado, né, pra falar com certas pessoas. É. Que eu prefiro um macumbeiro do que crente. Ah, você prefere macumbeiro, é? Eu prefiro mil vezes. Então, eu tô na fila, viu? Então, só pra não deixar em branco, já como o Rosa falou do Jim Jones, alguém aí puxou o Tintones. Vou puxar a sardinha pra brasa do heavy metal. O Manowar também falou um Guyana na música. É, fez uma musicaça abordando esse tema também. Então, voltando aqui para o nosso convidado. Ô Ricardo, você é poeta, né? Já tem dois livros publicados. Como é que se chama mesmo? É, o primeiro livro é Lembranças de uma Infância e o segundo, Poemas de África, né? Poemas de África. Eu até trouxe dois exemplares aqui para Eric. Na verdade, é uma espécie de plaquete poético, um projeto que a gente fez aqui na cidade. Já temos mais de 20 pessoas envolvidas, 20 poetas, gente de fora, inclusive gente de Minas, gente de Salvador, gente do Rio. Quero um também. Então, vou mandar para o Eric, entregar ao Eric e ele passa para você. Eu vou escanear, viu, Rosa, e mandar para você. Não, quero pelo correio. É uma espécie de cordel. Eu mando. E tô com o terceiro aí no prelo, que é pra ser editor da Barca ou não. É um livro infantil chamado Ereinã, o menino que veio da África. Agora, no meu Facebook, Ricardo Lufemi Dantas, tem páginas e mais páginas em parceria com outras pessoas, outros poetas. E tem a Vidráguas, tem poetas nacionais. Meu Facebook é basicamente poemas. Eu falo de vida, de morte, de amor, de desejo. De tudo, né? De ser humano, de mim. Essa segunda obra é um livro de poesias e aborda temas religiosos africanos? É, poema de África fala de comida africana, um poema chamado Tempero, fala de abolição, fala de África, candomblé, iniciação. Tem um poema chamado Placenta mesmo, que é... Uau! Tambores. Dá pra recitar aí pra gente, Ricardo? Eu vou ler Tambores, pode ser? Uhum. Vai! Então, escrevo minha composição nos sons dos tambores que preenche meus ouvidos. Meus pés, descalços no chão, transportam-me ao profundo da terra, ao meu continente negro, onde contato meus ancestrais, minha memória e meu axé. De quem sou filho? De todas as terras? De todas as Áfricas? De todas as nações? Não sei. Sei que esse encantamento é tambor. Eu fico imaginando... Uau. Como é que seria a placenta que Ricardo falou aí, uhum, né? E aí fazendo associação com nossa meiguíssima Rosa. Algo assim meio, né? Suavemente punk. Como é que seria, Ricardo, placenta? A poesia que você a tem. Poesia? Sim. É o que envolve, né? É a proteção, na verdade. A placenta é o que protege. Ah, tá. E, mas também é ela, a partir dela, que você se liberta. Quando ela eclode, quando ela estoura, né? Daí a frase, estourou a placenta, então nasce a vida. Então, é. Ao mesmo tempo que ela protege, isso é África, né? É Rosa também. É Rosa, é desabrocha. É Jack, é todo mundo. Pra vida, assim. Pro mundo. É, o mundo vê Rosa, assim, desabrochada. É, o mundo cor-de-rosa, não, né, Rosa? É. É. Pronto. Rosa, é sua cara, Rosa. Ô, Ricardo, eu não sei como é que é aí na Bahia, mas assim, eu vou dar um exemplo de universidade daqui, né, da UFJF. Certo. O pessoal que faz letras, eu acho que mais os poetas um pouco mais atuais, não, eles ainda pegam muito naquela coisa do passado ainda. Pensa dar um título de Caio Fernando Abreu, um Chacal, o pessoal não vai profundo nessas teses, não, hein? Por que será, hein? É, são os cânones, né? Na verdade, assim, quando você escreve uma poesia marginal, né? Você acaba perdendo o olhar da sociedade, das editoras. Infelizmente, é a questão do caça-níquel também, né, Rosa? Qualquer lugar, é, né? É qualquer lugar, qualquer área, enfim. Eu, particularmente, não comungo com esse tipo de pensamento, porque respeito os cânones que as universidades, né, abordam, como também as escolas, mas meu foco é... Mas a linha Ferreira Goulart, que eu gosto muito, que é muito crítico, o próprio Chacal, você falou aí, né? É, agora nós estamos um pouco mais libertados em relação a isso, mais livres. Não, tomara! É, já, aqui já é, tá na hora. A gente faz um poema muito crítico, poema social, que eu adoro, poema de revelação, que é a crítica pura, poema de liberdade de expressão, em gênero, em orientação, em étnico, enfim. Mas temos, sim, temos aqui grandes poetas, escritores, contistas, romancistas, que já trazem essa linguagem mais realidade, a violência, o negro, a mulher, enfim, aborda tranquilamente já aqui. Certo. Do mesmo modo que também iremos abordar aqui um outro assunto mais do que visual, uma coisa sonora. Vocês vão ouvir no VJ desta vez, rapaz. Olha, parem, ouçam, reflitam e se tiverem alguma dúvida, até vejam, porque isso aí tá até no YouTube. Eu não sou cachorro, não. Eu sou o machão brasileiro. Invejado pelos homens, querido, amado pelas mulheres. Sabe por quê? Porque eu tomo anemocol. Com anemocol, eu tenho saúde, vitalidade e muito apetite. É isso aí, anemocol. Vai por mim. Faça como Valdir, tome anemocol. À venda nas farmácias e drogarias. Rapaz, peraí. Onde é que eu tava nessa época? Essa porra não passou aonde? Isso não, é. Isso foi censurado, não, gente? Pois claro é. Que foi, só tá na casa do cara, é da casa de Valdir. Ah, que nada, rapaz. O negócio aí foi para a cadeia pernambucana inteira. É o quê, rapaz? Eu não. É, televisiva lá, propaganda em Pernambuco do grande remédio aí, Anemocon. Gente. Para, né? Foi censurado, não foi, não? Não, lógico que não foi, ora. A mulher tava virando a cara. Como é que ia ser censurado? Eu vou ver de novo. Ah, não, mas ela tá praticamente... Ai, ai. Hoje censuram bobagens, imagine isso. Não, eu tô dizendo pra vocês, não, não censuraram, porque a mulher... Ridículo, é ridículo, mas tô falando assim, por hoje, mas pra época isso aí, gente... É, era muito foda. Tá bem? Não, eu vou... Ó, pras pessoas que estão nos ouvindo aqui, vocês vão ter aí o link à disposição, vocês vão ver o vídeo, né? Esse polêmico vídeo aí, parece que é polêmico, não sei porquê. É polêmico. Mas assim, vai. Vocês vão ver que não tem nada de censurar, porque tem, na verdade, uma mulher nua, né? Que levanta assim, fica em pé. E como é que ia censurar se não mostra a cara? Se mostrasse a cara, aí sim, aí podia censurar. Mas não mostra as vestes, ou mostra, as testas. Mas mostra outra cara. É. Mostra outra cara. A careta tá toda. Ai, ai. A careta aparece. Dando língua ainda, ó. Não, muito cabeluda a mulher. Boca de cabelo. Boca de cabelo. Nossa. Ficou com Rosa, viu, Rosa? Ah, que isso. Tô com você, não pode, não ser censurado. Deve ter sido, acho. Anos 80, não sei que época era, mas época de ditadura ainda, né? Não sei se era no início, se era no meio, sim, se era no fim. Rapaz, eu não sei, eu tô não. Em estado de choque. Eu realmente não sei. Agora, se esse anemocol faz mesmo a ditadura. É assim, sério. Mas esse é o xarope milagroso que era vendido lá em Pernambuco. Eu procurei até pra ver se ele não é vendido até hoje, porque eu queria. Claro. Depois de uma dessa aí, né? Revivendo os anos 80, eu tenho certeza aí que, além de muita gente querer consumi-lo, percebe-se nitidamente que é o pai do Viagra, né? Com certeza. Então, na verdade, o Anemocol, não sei, é um remédio a favor da ditadura. É isso. Por isso que não foi censurada. Ah, porque é a ditadura, entendi. Entendeu? Entendeu, Rosa? Se é a ditadura, entendendo agora, a mãozinha, os dois dedinhos assim. A ditadura fazia vender e não vender. Esse daí fazia exatamente o Anemocol e Coca-Cola. Fazia o Anemocol vender e a Coca-Cola não. Porque dizem que lá em Pernambuco se vendia mais do que até Coca-Cola, imagina. É louco. Nossa. Olha só, o fortificante que abriu apetite, estimulante sexual e remediava alguns males físicos. Um verdadeiro mil e uma utilidades, imagina aí, ó. Aqui, e o nome também é meio sugestivo, né? Anemocol, tipo assim, né? Uhum. Pra não dar mancada mesmo, mancada, né? Anemocol. Tipo assim, que é uma negação, né? Aham, uhum, perfeito. Eu sei, lá, né? Eu já tô lendo de trás pra frente. Tipo assim, mocol, não se mancar, né? Tipo assim, você não vai. Pra gente mancar. Anêmico, pro Didi Mocol também, né? Aquele abissalhado lá. Eu já nem sei, pra mim é o que? É Loconema, pra deixar o cara maluco. Loconema. De trás pra frente. Locomena, tem que saber o que é isso aí. Locomena. Tô locomena ela. E acho que depois dessa. Deve ser, sei lá. Por aí. Olha, e também depois de uma propaganda dessa, não vender mais do que a Coca-Cola naquela época também era demais, né? Enquanto a Coca-Cola botava aquelas propagandas bestinhas, ele já partiu logo pra agressão, né? Aí já bota logo um Valdir Soriano também, né? Um cantor. Claro. De machista, assim, claro. Aquela coisa, né? Então, voltando para o nosso milagroso remédio aí, né? Era um medicamento que buscava energia, vigor físico e estimulante sexual, como eu havia dito. Com uma ousadia publicitária, a campanha apresentou mulheres nuas em cenas protagonizadas no motel. Emblemático, né, gente? Puta que pariu. Anemocol. E aí, a gente, diante de tanta situação aos nossos olhares aí, revertido para as nossas palavras, destilando imaginações e interpretações, o tal do Rubens Dourado aqui fez um comentário que ele diz assim, até um ponto interessante para a gente até comentar brevemente aqui, que ele diz assim, ó, isso é para ver que o mundo estava indo no caminho certo nos anos 80. Aí chega a década de 90, a instituição do politicamente correto e o mundo agora está indo pro buraco. Aí você vê essa questão de politicamente correto, porque antigamente você podia fazer o que bem entendia e não tinha problema nenhum. Hoje você não pode jogar uma pedra em ninguém que diz que você pode ser um assassino. Ou de repente você está jogando videogame e aí tem um negócio vermelho que é exatamente sangue, você também vai ser algo do tipo. Entre outras coisas, né? De forma a interpretar né? Seja racialmente ou sexualmente. Ou seja, antigamente era válido, nos dias de hoje não, porque a criança hoje vai crescer desse modo e pode causar algum dano na sua formação intelectual até. Vocês concordam com isso? Eu acho que tudo é uma manipulação. Independente da década, a mídia faz a cabeça das pessoas. Eu particularmente, esse comercial eu não vi em lugar nenhum. Tô, sim, se, você, hoje... eu sei que você tá querendo revê-lo, mas... já tô tá. Aqui. Eu sei que você tá aí. Depois eu vou ficar vindo aqui, mas vou analisar melhor. Um olhar crítico, eu sei. Mas é isso aí, sempre existiu manipulação. E vai sempre existir. Eu costumo dizer que tem meia dúzia de caras aí que mandam no mundo, entendeu? E fazem seus conchavos e conduzem essa zorra pra onde eles querem. Ou seja, aí. Você não é a favor do politicamente correto. Eu sou a favor de viver a vida, entendeu? Viver bem sem fazer mal a ninguém. Eu particularmente, Eric, eu não gosto da expressão politicamente correto, porque, primeiro, quem é politicamente e quem é correto? Porque político todo mundo é. Se já nasce numa polis, já é político, é cidadão. E o que é ser correto? Então vai depender muito do meu interesse para me tornar um correto. Como o Jack fala, quando você tem o propósito de manipular, porque o poder está acima de tudo, então você cria uma série de regras. E aí você acaba aliciando o pensamento a partir dessas regras para o seu bem próprio. E aí você diz, é politicamente correto doar. Doar quem? E é por isso que é politicamente correto estar doando a igreja, né? Está doando a políticos. Uhum. Enquanto que a essência do ser humano, sou ser humano, gosto de ser gente, eu sou gente, né? Queremos direitos humanos, mas queremos direitos humanos de fato. Então isso pra mim é balela, é politicamente correto, não sei o que é isso, eu não conheço isso. Eu também vivia nesse politicamente incorreto na época e eu não me tornei marginal, nem estuprador, nem corrupto, qualquer coisa do tipo, porque isso é apenas o que você, Jack, falou e o que com muita propriedade Ricardo colocou aqui, porque na verdade serve de jogos de interesse. E, como nós sabemos, é uma mera hipocrisia, né? Hoje nós estamos vivendo aí uma similaridade com os Estados Unidos, por exemplo, que virou a justiça e os direitos nos dias de hoje uma verdadeira indústria de processos. Então, com relação a ser politicamente correto, é que exatamente vai direcionar a hipocrisia e com os interesses de cada um que realmente prevaleça, né? É verdade. Acredito que seja por aí, né, Rosa? Também acho isso, sendo que hoje em dia também as nossas vidas, não existe mais privacidade, não. Sim. Você vai num lugar, senta num restaurante, num banheiro aí, você não sabe se tá sendo filmado. Verdade. Sei verdade. Lá, uai. É. Não sei, uai. É. Qualquer coisa que você faz, sei lá, Entende? Muito estranho. Aham. No banheiro também? Oxi, uai. Uai. É, você tem que ir agora ir no banheiro e fazer politicamente correto, tá? É. Então, pois é. É. Mas voltando aí, o nosso Anemocol, a vitamina do século aí, né? O outro falou bem assim. Antes do Viagra, né? O pai do Viagra. Vovô do Viagra. É. Diz que só não morria porque Deus não queria que tomasse esse troço aí, viu? Ai, ai. Ricardo mesmo, que é uma pessoa muito culpada, acho que você toma algum remedinho, né? Não? Tipo Anemocó? Rapaz, eu tomo uns remédios pra dormir, viu? pra dar uma relaxada, porque a tensão do dia é muito grande, mas fora isso. Não cheguei ainda no azulzinho, não. Agora, aqui pra dormir eu tomo. É, né? É. Porque haja disposição, afinal de contas, né? Pra estudar também, essa coisa toda. É uma correria. É, de manhã, à tarde, à noite, aulas, mestrado. É isso que eu ia te perguntar. Você tá fazendo mestrado e como é que isso tá sendo? Inclusive, eu faço uma dissertação que envolve alunos surdos e tecnologia. Coincidência você perguntar isso aí, né? Sim. Mas tô aí, e trabalho, e candomblé, e farra final de semana, que eu não sou jegue, né? tem que ter uma cervejinha. É. Enfim, vou vivendo, família. Enfim. Verdade. E sobra tempo pra ouvir música ainda? Eu ouço música em casa, muito, muito, e boto muito alto meu som. Eu moro numa casa, minha casa é assim, ao lado não tem nada, um apartamento. São três andares, em cima é um terraço, aí tem embaixo. É um apartamento só dele, viu, gente? É nosso. Diga-se passagem. Quando quiserem, venham. Uau! Uau! Sobradinho, na verdade. Sobradinho, puxadinho. É. Tô ligado. Aí tem uma varanda na frente, ao lado tem. Não tem casa nenhuma ao lado, então meu som é escancarado. É... E no fundinho tem Rede Candomblé. No fundinho, minha casinha de santo. É, aí, é coisa da Bahia. Barba, cabelo e bigode. É isso aí. É. Aí quando você chega lá, você recebe seus amigos, aí ouve o que assim, cara? Velho, eu ouço tudo, eu gosto do rock. Eu não sou chegado particularmente, eu não gosto daquele rock, eu não entendo nada. Eu não curto. Nem eu acredito. Ah, por favor, não suporto esse negócio de estar comendo morcego na minha praia. E, é, eu gosto desse rock mais, né, mais clean, gosto muito, curto muito. Mas também tem as músicas nacionais que eu gosto bastante. Tem os meus baianos que eu sou chegado, né? A Betânia, a Gal Costa. Eita, a Roqueirada deve ficar doida. Tudo, Chico Buarque, amo. Mas, assim, meus blues, meus jazz, que sou apaixonado também. Adoro blues e jazz. Aquele bem, sabe, Billie Holiday, é, Sarah Vaughan, Nina Simone, adoro. Enfim. E conto a Janis Joplin, que eu acho que ela rasga. Fantástico. Quando ela canta um cry, baby. Adoro. Nossa, desculpa, viu, Rosa? Não. Hã? Não, isso não. Eu sei, tô de onda. Eu nunca ouvi mesmo, assim, de Janis Joplin, assim, nunca parei pra. João Baez, adoro também. Gosto daquele rock. Quando reúne a galera lá em sua casa, Ricardo, como é que é mesmo lá a rotina? O que a gente canta, se diverte, é muita gente legal. Inclusive você já participou lá em casa, Eric. É verdade. De alguns eventos, são eventos culturais, são eventos de papo, de música de qualidade, de rock. Eric deu um presente pra gente outro dia aqui, pra mim e pra um amigo nosso aqui, o professor Newton. Ele deu um presente maravilhoso, ele resgatou assim aqueles rocks mais clássicos. Você lembra, né? O DVD, né, que DVD, eu fiz. DVD, porra, velho. É verdade. É nossa missa ali, final de semana. É. Uau. Final de semana é realmente o dia dele, porque é um cara extremamente culpado. Normalmente de sábado, ele tá lá recebendo os amigos dele, quando ele não sai de casa, claro, pra poder atender outras situações. O terreiro, Mas lá, aí você chega contra uma pessoa, aparece outra, de repente vai, e aí vai somando o dia inteiro, aí nisso percorreu. Conversas, risadas, músicas, filosofia, poesia. É muito daqui legal. A pouco tá todo mundo dançando sem ser a tcheca no chão. Never. É. E aí fica aquela coisa toda, quando você vê, você saiu de lá de um verdadeiro sarau. É, exatamente. Fantástico. É bom demais, é bom. Isso liberta, né? Oh, isso liberta, liberta tudo. A alma, é soul, isso é soul. É. Soul. É. Pois é. Save então... our soul. É. E Rosa? É. Quando você quiser vir, participar de um Save Our Soul, venha, viu? Oh. Aqui com a gente. Ficou tão emocionada que ficou sem palavras. É. Rosas? Ô, Rosa? Na verdade, eu vou ir assim, tá? Venha mesmo, viu? Enquanto isso, Rosa, antes de vir pra cá, o que é que você está sugerindo aí pra gente? Agora nós vamos ver Gênesis, Decatur, Clawless, Nelson Juazeiro, São José, Santa Catarina. Depois, Rush, Something for Nothing, ao vivo, gravação de 76. Também, hein? Nelson tá mandando bem aqui, hein? E por último, Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Ricardo. Maravilha. Foi o grande Ricardo aí que nos trouxe. Nossa, eu achei que era coincidência. Fui eu. Não, você grande mesmo. Indicação. Pô, eu adoro. Ele tá aí na trilha sonora da novela. Eu acho que não cabia aí não, mas tudo bem. Mas enfim. Então, rola o som. There is lambs wool under my naked feet. The wool is soft and warm. Gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in memory. There's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor.

Nelson Juazeiro também, Nelson Juazeiro imperando nesse bloco aí, Nelson, queridíssimo Nelson lá do Prognoses. Aí, Nelson, abração, hein? Abraço também aí, grande Nelson. E Genesis aí com Phil Collins, Peter Gabriel e Companhia Limitada, né? É, esse foi o último disco com o Peter Gabriel, The Lamb of Broadway. É um disco duplo, assim, né? Em vinil na época era duplo. Não, acho que também CD são duplo, né? O Genesis, pra mim, todos com o Peter Gabriel, eu acho uma obra-primas, todos. Todos. E esse foi o derradeiro, né? Foi o último. Eu gosto do Gênesis. Melhor essa fase do que a fase caça-níquel. Aliás, esse termo tá imperando hoje aqui, né? Tá em voga. É, tá em voga. Mas eu prefiro também. Eu acho que existe mais arte. Com certeza. Apesar de... Meu perfil de rock and roll é um perfil mais energia, mais pra cima. E eu acho que Gabriel leva a banda muito pra baixo. Arrastada, mas, né? É, mas é arte. É, muito melhor do que aquela fase que a gente conhece, né? Comercialíssima. Não, porque ficou popinho, né? É. Popinho, essa foi boa. Isso mesmo. É, mas Rush aí, sempre na crista da onda. É a Rosa que não gosta, né? Puta som aí do Rush. Com o Ged Lee aí, com o seu vocal maravilhoso e parecendo uma sirigaita nos ouvidos da Rosa. Não, Ged Lee é brincadeira. O cara consegue cantar e tocar baixo. Apesar da Rosa dizer que ele se esguela, né? Mas ele consegue cantar, tocar um contrabaixo. Nossa. Complicadíssimo. E ainda tocar teclado, meu. O que não é nenhum Rick Wakeman, nenhum Keith Emerson, nenhum John Lord, mas toca e toca bem. E faz aquilo tudo ao mesmo tempo e ao vivo. É brincadeira. O Mega Power Trio aí é do começo ao fim complicado, porque pra poder tirar o som, seja de qual for, guitarra, baixo ou bateria, não é pra qualquer um. Dessa banda não. Aí, são contratempos, são linhas de sons, escalas assim, inimagináveis, batidas a lá, imprevisíveis, é impressionante. Como essa banda até hoje, ela pode não estar na mesma ascensão dos anos 70 ou 80, mas continua uma puta banda. Se você for ver o show deles, caramba, velho, que show de rock, viu? Os caras são músicos, né? O Neil Peart é brincadeira. O cara entra com 3 toneladas de bateria e usa todos os recursos dessa bateria. Esse kit é todo usado. O baterista Neil Peart, ele é consagrado pela grande maioria, viu? Um ou outro que vai dizer que não. Mas ele é considerado como o maior baterista de todos os tempos. Não tem jeito, é um monstro esse homem. Ele é muito bom. E vocês sabiam também que ele é eletrista da banda? Sim. Ele entrou, aliás, na banda. Ele adora ficção científica. Exato. Ele entrou escrevendo aquele segundo álbum todo, o Fly By Night. Ele é autor de livros também, de ficção científica, como a Rosa falou, né? Ele adora literatura. Eu acho que aquele disco 2112, né? Tem tudo a ver com ele, né? Tem também. Acho melhor o disco do Rush aquele. Eu não sou fã não, mas acho aquele disco bem bacana, viu? Eu gosto muito do Fire Out Kings. É, tem tanta demanda aí que eles gravaram pra gente escolher o melhor que... Não, nos anos 80 pra mim não tem nenhum que salva, só coisa chata, só coisa ruim. Tadinho do Roche. É, deu uma virada realmente, eu acho que não sei se ele precisasse, foi exatamente na virada dos anos 80, mas que nos anos 80 muita coisa. Olha o termo de novo, caça-níquel. Caça-níquel, isso. Sim, mas vocês não falaram ainda do maior caça-níquel de todos os tempos, que foram os Beatles aí também, ó. Aí há controvérsias, porque os caras foram ponta de lança, entendeu? E aí, hoje a gente pode dizer, caça-níquel, mas rapaz, naquela época não era não. Mas é caça-níquel sim, rapaz. Jesus Cristo não é até hoje, porque Beatles não é. Mas Jesus Cristo, ele não era caça-níquel. A galera tornou. Em volta é que tornou o bicho caça-níquel. É. Entendeu? Sim, então, eu sei disso. Os besouros também não eram. Depois que com o tempo, né? Pois é. Tudo bem que eles eram mais leves do que os Stones, que eram mais blues, isso, né? Mas... É. Estou fazendo pequenas provocações aqui. É, provocou mesmo. É, porque... Quer queira, quer não, naquela época não existe a mesma indústria da gente no dia de hoje. E aí seria muito maior ainda esse caça-níqueis, que até hoje vinga, né? Jesus Cristo é um deles. Ele não recebeu nada em troca. O povo que comercializa que ganha. É, é verdade. Marca. É. Eu não sei se vocês têm essa curiosidade aí, por exemplo, falando em caça-níquel, a palavra nica, vocês conhecem? Nica, claro. Pois é, né? É um equívoco, não é, menino? Uhum. Catanica. Catanica. Então vamos dizer assim, os catanica agora. É. É verdade. Rosa conhece essa palavrinha, Rosa? Nica? Nica. É. Não, eu não... É o, é o feminino de Nico. Não. Não, não, Rosa. É Nica no sentido de moeda, de níquel. A linguagem Entendi. Do povo. Daí deve ser moeda, né? É. Não Nica. Não. Não tem nenhuma palavrinha carinhosa para esse tipo de moeda? Pratinha. Pratinha. Nunca ouvi aí. Falar, cara. Legal, legal. Pratinha. Pratinha. De tem uma prata. Pratinha aí? Sim. Tem uma pratinha aí pra me emprestar? Ah, sim. Legal, vou anotar, hein? Empatou, tá vendo? É. Então, você nunca ouviu falar na pratinha dela, ela nunca ouviu falar em Sonica. Eu Massa. Também nunca ouvi. É. É, não... Chumbo trocado não dói. Não dói. Muito legal isso. É. Pratinha, olha aí. Olha só. Mostra sua pratinha que eu mostro minha nica, ó. É. Que arte. Me dá sua pratinha que eu lhe dou minha nica. Melhor ainda. Ah. Vou dar de meu irmão aqui, ó. Saravá. Como eu estou vendo aqui que o assunto ainda vai render bastante, a gente vai ter que dividir em duas partes. Essa foi a primeira delas, onde logo em breve vocês ouvirão a segunda, falando sobre um pouco mais da vida de Ricardo, a fase dele de seminarista e a condição de babalorixá. Também, claro, falando sobre o candomblé. Então, aguardem, porque a segunda parte desta edição com certeza vai estar demais. Até lá! Confraria do Rock. Tá bom. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores. Alegre em sedas, assim diz o mundo. Oh, porra, tô errando tudo. Vamos lá. Pera aí, rapaz. Tá bom. Pete Town Shed com Let My Love Open the Door. Nossa. Gostei disso. Não, não, não. Descer as escadas. Solta uma bomba. Tá até de rosa, porque rosa caiu. Rosa. Cadê rosa? Ah, rapaz. Não foi escavadeira, não. Foi alguém que bateu nela lá. Deve ter sido. Tá batendo até agora, né? É, pronto. Oi, voltei. Voltou. Aí foi cara. Só fechar a janela que ela voltou, tá vendo? É, a gente tava pensando que tinha batido em você, Rosa. Você caiu. Não, foi a maldição dos crentes. Era isso que eu ia falar. Não sei se eu posso falar, não pode não, creio. Pode não, creio, é. Pois foi é. Mesmo, tá vendo? O poder do templo. O poder do... Mas vai falar ou não vai, Rosa?